Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Estamos começando o programa ao vivão, que na verdade neste momento não está sendo gravado ao vivo. É verdade. Nós estamos numa correria aqui para deixar tudo pronto, a programação desta semana na rádio. E realmente, olha, tem consumido bastante o nosso tempo. E neste momento eu estou indo com a minha esposa, eu estou dentro do carro, estamos dirigindo aqui na BR-101 em Santa Catarina. Estamos indo para a cidade de Brusque, depois para Balneário Camboriú, onde nós vamos estar gravando dois programas com os irmãos de lá. Vamos estar gravando o programa Aprendendo e Ensinando da semana que vem, com Marise Silva, onde ela vai estar abordando o assunto da depressão. Lembrando que essa semana, ainda na quinta-feira, já vai ao ar o programa da Mari, né, no Aprendendo e Ensinando, às 21h, onde você vai poder conferir um testemunho, um relato muito emocionante, muito legal, da transformação que Jesus fez em toda uma família, né? Uma família que andava no Espiritismo, mas que a luz do Senhor Jesus brilhou para eles e eles agarraram, né, esse Senhor e Salvador maravilhoso, e hoje eles vivem em novidade de vida. Então você vai poder conferir este programa na íntegra na quinta-feira, tá? Às 21h, o programa Aprendendo e Ensinando, tratando sobre o assunto Espiritismo. Irmãos, eu quero agradecer, né? Eu sempre fico imaginando os irmãos, né, que estão distantes, em algum lugar do Brasil, e eles mandam um e-mail e eles me escrevem dizendo que estão se sentindo solitários, porque eles já não conseguem mais frequentar uma denominação, e eles estão olhando para a Bíblia e estão aprendendo do Senhor, mas eles se sentem só ainda, porque não estão ainda unidos a outros irmãos que estão buscando a simplicidade do Evangelho. Então eles escrevem, eu sempre fico imaginando esses irmãos, de que maneira a gente pode estar servindo esses irmãos, né? Como que a gente pode, de alguma maneira, prestar este serviço para o reino de Deus com as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Então, o fato de o Senhor ter nos abençoado de alguma forma e termos acesso, né, a podermos gravar, né, no home studio que nós montamos, surgiu então a ideia da rádio. E hoje nós estamos dando os nossos primeiros passos. Estamos bem contentes, né, com o retorno dos irmãos, o feedback, né, que estamos recebendo dos irmãos pelo site, pela internet, através do Facebook. Os irmãos que estão compartilhando, né, com outros seus contatos a respeito da rádio, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas onde vão ouvir deste evangelho. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Muitas dúvidas. Como que é esse negócio de igreja em casas, né? Igreja onde não tem um local físico para uma reunião fixa, né? Um templo ou coisa parecida, né? Como que é esse negócio da igreja sem uma hierarquia, onde só o Senhor governa, né? Todos são irmãos, todos são iguais. Há muitas dúvidas, né? Então nós queremos que essa programação, as programações da Rádio M2020, tenham este propósito, né? De anunciar o reino de Deus e compartilhar com os irmãos o aspecto da vida, né? E testemunho que nós temos experimentado com o Senhor, cada um na sua região, cada um segundo o que o Senhor tem colocado no seu coração. E nesse dia específico, este programa ao vivão, ele na verdade vai estar tratando, irmãos, de questões como essa, as dúvidas das pessoas, né? As dúvidas dos nossos irmãos espalhados pelo Brasil. Então, o que nós precisamos, né? Para o próximo programa da semana que vem, eu preciso que os irmãos estejam enviando para mim essas perguntas, né? Escrevendo para nós quais são as suas dúvidas a respeito dos temas variados, né? Ou seja o que for, uma dúvida que você tenha, você pode estar escrevendo para nós através da página do Facebook, né? Você pode fazer uma busca aí, ou mesmo acessar o site www.radio.com.br www.radio.missões2020.org, e ali você pode encontrar o ícone que vai conduzi-lo à nossa página do Facebook. E lá você pode então deixar a sua pergunta, né? E ao lado da sua pergunta você pode escrever que é para o programa Ao Vivão. Então na semana que vem eu acredito que as coisas vão estar mais tranquilas, vão estar mais calmas, mais ordenadas, e a gente vai poder então entrar ao vivo com vocês, respondendo não somente as perguntas que vão estar sendo feitas durante essa semana, mas também as perguntas que vão estar sendo enviadas instantaneamente no exato momento em que nós estivermos ao vivão com vocês através da Rádio M2020. Então, irmãos, esta é a nossa intenção, né? É poder chegar até esses irmãos que estão longe, que estão distantes e que em muitos aspectos se sentem solitários, né? Que a gente possa fazer companhia para eles, né? Termos essa comunhão com eles através desse rádio, através dessa tecnologia, né? A internet que nos é proporcionada nos dias de hoje, e que nós podemos, ainda que longe, estarmos tendo comunhão com tantos irmãos abençoados. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa. Hoje eu fiquei muito emocionado, sabe? Eu fiquei bastante emocionado porque eu recebi o programa que vai passar na, deixa eu me lembrar, no sábado, né? É o programa Paiva com Isso. Muitos irmãos, talvez estão ouvindo agora, conhecem, né? Ou já viram aí pelo Facebook as mensagens, né? As denúncias, né? A manifestação desse irmão, que eu gosto, tenho um carinho muito grande por ele, tenho aprendido a amá-lo ele a cada dia mais, né, pela simplicidade dele, pela maneira como ele tem expressado a igreja e procurado se firmar, né, na sã doutrina. Esse irmão é o Marcos Paiva, de Fortaleza, né? Ele então vai estar conduzindo esse programa, que é o Paiva com Isso. Um programa que, olha, eu disse anteriormente, eu fiquei bastante emocionado por receber com muito carinho o programa dele, já o primeiro programa que foi editado e vai ser lançado neste sábado, né? Vai ao ar, sábado às 21 horas. E eu fiquei emocionado porque, irmãos, é tão bom você ver um trabalho sendo construído e que você pode contar com a mão amiga de outros irmãos, você pode contar realmente com o empenho, né, de cada um dos nossos irmãos em Cristo, seja ainda através de uma oração, né, no momento em que você está ali acessando o computador e você se depara com a rádio, você está ouvindo uma canção e de repente essa canção Deus fala ao teu coração. E naquele momento você sente uma alegria e começa a agradecer a Deus por aquele momento. Eu fico muito grato, por quê? Porque você está contribuindo com esse trabalho, né? Você está apresentando a Deus em gratidão aquilo que tem sido um canal, uma ferramenta, né? Um veículo, um instrumento de Deus para falar aos nossos corações. Então é com grande gratidão mesmo que eu quero colocar nessas palavras aí ao nosso irmão Marcos Paiva, bem como a todos os irmãos que estão se envolvendo, né, neste trabalho aqui na Rádio M2020. Onde estivemos gravando era quase 11 horas da noite, nós encerramos as gravações da primeira série de Poemas ao Rei, que também vão estar sendo transmitidas de hora em hora, né, aí na Rádio M2020, que são poemas escritos pela nossa irmã Clara e declamados, né, por ela, né, nessa programação que vai ao ar na Rádio M2020. Então, irmãos, olha, tem muita coisa legal que vai estar começando a aparecer aí, tem muito programa que a gente tem ainda num papel, num projeto, mas que logo nós vamos colocar em prática. Então, o que eu peço a vocês é, por favor, ajude a divulgar a rádio, né? Ajude, quando você... Às 21 horas, quando os programas vão ao ar, o que eu peço para os irmãos? Que os irmãos estejam, às vezes, talvez... Que os irmãos estejam, talvez, reunindo um vizinho, né? Reunindo a sua própria família, estejam ali na sala, ou estejam num lugar ali onde vão poder conectar a internet, e vocês estejam usando essa ferramenta como uma maneira de evangelizar, né? Vocês podem, às vezes alguns irmãos se sentem um pouco intimidados, né? Tem um pouco de constrangimento de falar, né? Ou às vezes não tem uma habilidade assim, né? de expor com palavras aquilo que você acredita. Então é uma ferramenta preciosa também para você estar compartilhando do reino com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja que elas estejam buscando o nosso Senhor, buscando ao único Deus verdadeiro, né, o Deus da Bíblia. Então faça isso, né? Todos os dias nós temos programas às 21 horas, né, às 9 da noite, já é um horário que foi escolhido, porque é um horário tranquilo, né, as donas de casa, as irmãs já fizeram a janta, né, os papais já chegaram em casa, já, né, cumprimentaram os filhos, já tiveram aquele momento da ceia, da refeição, e agora eles estão relaxando, e é o momento de dar o play aí na Rádio M2020 e ser edificado com as mensagens, com os louvores, né? Tudo que estiver rolando aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, como eu disse, né, infelizmente não está sendo ao vivo esse programa, você que chegou agora, né, nós estamos, na verdade, estou gravando o programa, me dirigindo, estou no carro e estou eu e a minha esposa nos dirigindo a cidades vizinhas aqui da nossa para gravarmos o programa que vai ao ar amanhã, que é o Papo Relevante. Vou estar conversando, tendo uma conversa muito legal, muito espontânea, descontraída com alguns irmãos sobre temas que eu nem sei ainda, né? O Senhor é quem vai conduzir esse programa ali, para onde que a gente vai com a nossa conversa, né? Com o nosso diálogo ali. E também a Mari vai estar gravando com a irmã Adriana, o programa que vai na semana que vem no Aprendendo e Ensinando, né? Esse programa que vai ter como tema a depressão. Então, talvez você conheça alguém que está passando por isso, né, que está tendo essa dificuldade, está vivendo uma vida triste, né, de alguma forma não consegue mais encontrar alegria nas coisas, na própria vida. Né, isso é um sintoma da depressão e realmente é uma ação que não vem de Deus, é uma ação que não funciona correr para o remédio, né, ou a instrução da medicina. É algo que realmente somente o Senhor Jesus pode trazer a graça, né, e dar a libertação para essas vidas. Então talvez se você passa por isso, ou se você conhece alguém que está tendo essa dificuldade, você comunique a ela, né, compartilhe com ela o endereço da rádio M2020. E na quinta-feira que vem, então, às 21 horas, né, às 9 da noite, vai estar sendo transmitido esse programa com o tema depressão. Ok? Deixa eu ver o que mais que nós queremos dizer aqui. Ah, irmãos, olha só. No domingo, nós vamos ter um programa que chama-se Voz e Violão. Então, nesse próximo programa, nesse programa de domingo, nós vamos ter deixa eu me lembrar, eu não estou certo, mas eu acredito que vai ser às 20 horas, este programa que vai ao ar, Voz e Violão. E nesse primeiro programa eu vou estar fazendo com o meu irmão Alex. Nós já estamos agendados, né, para gravar o programa. E nós vamos ter um momento de louvor espontâneo, onde vamos cantar canções congregacionais, né, canções para exaltar o nosso Senhor. E vamos buscar canções que eu acredito que muitos de vocês conheçam, outras canções talvez vocês não conheçam ainda, mas vão aprender. E juntos nós vamos estar exaltando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Ok? Então é isso, irmãos. Como esse programa é um programa gravado, né? Está sendo gravado agora. São 14 horas e 55 minutos. Se você está ouvindo esse programa, é porque deu certo. Eu consegui chegar a tempo, né, de editar o programa e lançar ele às 21 horas. Tá ok? Então, glória a Deus por isso. Então eu vou ficando por aqui, irmãos. Vou prestar um pouquinho atenção no trânsito aqui, que eu estou dirigindo. A minha esposa, não estou segurando o gravador, tá, irmãos? Não estou descumprindo a lei, não. A minha esposa está segurando o gravador aqui e eu estou dirigindo. Mas é complicado, é meio perigoso. Então eu vou encerrar o programa por aqui. E quero deixar mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês que estão participando, né, desses primeiros passos da Rádio M2020. É, grato também por todas as suas orações, por todas as suas sugestões, né? Mande realmente sugestões, dicas que você gostaria de estar ouvindo na Rádio Missões 2020. Então é isso, uma boa noite a todos vocês, continue com a nossa programação, né? Nós estamos com louvores aí muito edificantes, né? Canções, né? A nossa frase aí, né? Canções do tempo em que louvor não era gospel. É isso aí mesmo, né? Onde o louvor não era um comércio, né? Não era essa coisa que nós vemos hoje, onde nós só vemos ídolos, shows, espetáculos, né? E muito dinheiro correndo solto, né? Nós queremos que os louvores que nós estamos colocando aqui sejam para realmente engrandecer a Deus e não a pessoas, ok? Então continue com a nossa programação, tenha uma boa noite e que o Senhor os guarde de todo mal, em nome de Jesus.